Panorama Agrícola para 11 de agosto de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, hoje, 11 de agosto de 2014, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, contamos com o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o preguiçoso sempre deixa para amanhã o que ele não vai fazer nunca. Você ouve no programa de hoje uma dica de boas práticas agropecuárias. No noticiário, renegociações do crédito fundiário e linha de crédito para a pecuária. Na entrevista desta segunda-feira, queijo artesanal serrano. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ouça este e outros programas no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Leite bom, queijo bom. Para boas práticas agropecuárias, observe a sanidade do rebanho leiteiro e a higiene na ordenha. Se você conseguir melhorar a qualidade do seu leite, vai com certeza produzir um queijo melhor ainda na sua propriedade. É hora das notícias. Os beneficiários do crédito fundiário e do Banco da Terra que aderiram à renegociação de dívidas têm agora até o dia 29 deste mês de agosto para efetuar o pagamento mínimo de 5% do valor da última parcela vencida e entregar a documentação necessária ao agente financeiro. Até o dia 29 deste mês de agosto, a informação é da Contag. Segundo dados apresentados pelos agentes financeiros, mais de 50% das famílias que fizeram adesão já estão concluindo a formalização das propostas. Uma vez finalizada a renegociação da dívida, essas famílias voltam à situação de adimplência e podem acessar outros financiamentos e políticas públicas para a agricultura familiar. O Conselho Monetário Nacional fez alguns ajustes na linha de crédito produtivo orientado do PRONAF, que tem como foco produtores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E para todo o país, o Conselho definiu linha de R$ 1 milhão para a compra de animais para engorda, um crédito adicional para a pecuária. R$ 1 milhão por beneficiário para a compra de animais para engorda em sistema de confinamento. O Conselho Monetário Nacional também abriu um limite no mesmo valor, R$ 1 milhão, para aquisição de reprodutores e matrizes bovinas e bubalinas com prazo de reembolso de até 5 anos. E houve também a liberação de um limite adicional de até R$ 1 milhão por beneficiário para financiar a retenção de matrizes bovinas. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com Andréia Meira, que é extensionista da EPAGRE em Capão Alto. O assunto da entrevista é o queijo artesanal serrano. Quais são as ações que a EPAGRE tem desenvolvido em favor desse processo produtivo, da indicação geográfica, da legalização do queijo artesanal serrano, Andréia? Nós estamos trabalhando desde 2009 num projeto que tem buscado a legalização, certificação e qualificação do queijo artesanal serrano. Dentre os objetivos, estão o registro do queijo serrano como patrimônio imaterial do Brasil, de natureza cultural, e a busca pela indicação geográfica como produto típico da região serrana. Para isso, muito trabalho de organização, de capacitação dos produtores estão acontecendo nos 2 últimos meses, agora foram bem intensos, de cursos de boas práticas agropecuárias e boas práticas de fabricação, que totalizaram nesses dois cursos, né, 56 horas de qualificação para os produtores que estão envolvidos, que são associados da Procerra e estão ou já têm inscrição municipal ou estão legalizando a sua produção. E agora nós estamos trabalhando na organização do segundo simpósio interestadual de queijo artesanal serrano. Dia 13 de agosto em Lages. Isso, ele está já agendado. O primeiro simpósio aconteceu no Rio Grande do Sul e agora o segundo vai ser em Lages, no dia 13 de agosto, vai ser numa quarta-feira, numa sala da Uniplac, da Universidade aqui do Planalto Catarinense, no CCJ. Os produtores de queijo artesanal serrano participam também do evento. Sim, os produtores todos são o público prioritário para a participação, estão envolvidos na organização. Então, nessa comissão organizadora está envolvida a EPAGRE, a Procerra, a Secretaria Municipal de Lages, a AMURES, o Consórcio Cisama e a Emater do Rio Grande do Sul, que trabalha também junto no projeto pela produção do queijo serrano, envolver também 11 municípios do Campo de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Andréia, quantos produtores de queijo artesanal serrano estão legalizando a sua atividade? Nós temos envolvidos em dois projetos mais específicos agora, 37 famílias, né, de produtores. Na associação, nós temos 81 famílias associadas que estão buscando a organização e caminhos de legalizar sua produção, né? Dentre essas 81 que estão nesse passo a passo, 37 estão planejando agora a construção, a legalização, e algumas já têm inspeção municipal e estão querendo também melhorar para ampliar a comercialização. Com relação à indicação geográfica, quanto tempo ainda demoraria, Andréia? O trabalho de indicação geográfica, né, todos os exemplos que a gente tem no país, ele é um trabalho intensivo e também que demanda bastante tempo. O atual convênio que a gente está trabalhando junto com o Ministério da Agricultura prevê até o final do ano que vem o encaminhamento de todo o dossiê para o INPI, que é o órgão que daria esse registro, né, da inspeção da indicação geográfica. Isso. Até o final do ano que vem a gente está organizando esse dossiê para ser encaminhado para o INPI para concessão da indicação geográfica. Esse trabalho. Muita coisa, eles exigem produção de material, registro da história, identificação, né, geográfica, descrição do ambiente, descrição do modo de produção. Todo esse trabalho está sendo realizado e um ponto forte era a organização dos produtores com a formação da associação, que já está aí com 1 ano de trabalho, de atuando na região. E vai estar junto, que quem encaminha esse pedido só pode ser a Associação de Produtores, que são eles os detentores, né? A EPAGRE está trabalhando na parceria, com esse apoio, na assessoria, mas quem pode encaminhar ou formalmente esse pedido é a associação. E até o final do ano que vem, então, é a proposta de ser encaminhado. A Procerra tem quantos municípios? São 18 municípios que estão envolvidos. Com relação à expectativa de aumento de renda depois da indicação geográfica, há algum indicativo, algum estudo, alguma perspectiva de quanto a renda do produtor irá aumentar? Não, a gente tem alguns exemplos do queijo de Minas, da Canastra, né, do Cerro, que tem já indicação geográfica, mas que não é apenas a indicação geográfica, né? Com a indicação geográfica, com a adesão ao CISB, que propiciou a venda para o Brasil inteiro, né, essa notoriedade do produto, ele pode trazer um aumento de renda de até 3 vezes o valor de mercado, né? Mas então é um conjunto de ações. Só o selo de indicação geográfica necessariamente não significa que vai aumentar o preço, mas junto com ele todo esse trabalho de valorização de um produto regional, de apoio das redes do comércio, da gastronomia, ele pode favorecer ampliar sim o valor de mercado para um produto que vai ter uma certificação de terroir, né? Que é um produto único de uma região. Perfeito. Entrevistamos Andréia Meira, extensionista da IPAGRE em Capão Alto, sobre o queijo artesanal serrano. Andréia, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada, obrigada a você, a gente fica à disposição.